Liga, liga, liga, liga, sangue bom. Liga, liga, liga, liga, sangue bom. Liga, liga, liga, liga, sangue bom. Sangue bom, sangue bom, sangue bom. Vai. Atenção, todos câmera em ação. Novamente os maloqueiros entrando em ação. Os operantes prosseguindo a operação. Música, atitude para informar. Conhecimento, arma pra superar. Assim temos que revolucionar. Então como é que é, diz aí doidão. Vai ficar vacilando, parasitando. Eu não, tô correndo lado a lado sim. Então pivete pra cuidar, que depende de mim. Você é orgulho do meu filho, avô sim. JP, filhão, mestre para ti. Em cima da batida, prosseguindo na rima. A vida nos ensina todo dia. Coisa linda, maravilhosa, triste, sofrida. Mas ela tem que ser vivida. Então, mangueiro, não desista. Então, ouve seu coração. Então, mangueiro, não desista. Exista e ouve a voz da razão. Seja um motete, gangueiro e maloqueiro. Vou expressando esses versos para o mundo inteiro. Insista, persista nessa pista. Se juntando esses fios, sai até essa isca. Controle a sua mente, seja mais seu amigo. Tome cuidado com os perigos do mundo. A flor é bela, mas o castigo é terrível. Gosto do fel, não é doce como mel. Controle a sua mente, seja mais seu amigo. Tome cuidado com os perigos do mundo. A flor é bela, mas o castigo é terrível. Gosto do fel, não é doce como mel. Tchim, tchim, acendeu o pavio. No fundo do Brasil, tem que correr, temos que agilizar. O processo é muito rápido, tem que acelerar. Mas tudo bem, vou seguindo em frente. Sobrevivente, consequentemente, use a mente. Mas eu dou um cocotão, se você me